As bandas que tocam músicas que falam mal das mulheres e incentivam a violência não podem mais ser contratadas com dinheiro do poder público na Bahia. O projeto de lei chamado Antibaixaria foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Estado. A festa feita pelo grupo de percussão formado só por mulheres foi logo após a votação. Por 43 votos a 9, foi aprovado o projeto que ficou conhecido como Lei Antibaixaria. Ele proíbe o uso de dinheiro público para contratar artistas que toquem músicas que ofendam as mulheres. Desde que foi criado, sempre provocou polêmica. Na semana passada, houve uma tentativa de votação que acabou sendo adiada. Foi aí então que o projeto recebeu uma emenda, incluindo na proibição músicas que incentivem a violência e a homofobia. Mas o que está dando mesmo o que falar é a questão da ofensa às mulheres.